Multiplay, porra! Segura então, boy! É tudo nosso! Grave pra rachar! Tamo chegando! Rap chega e vai o som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou. Rap chega e vai o som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou. E desse jeito quem cola na banca vai. Arrasto ela no caô e ela cai. As notas na liguinha ela se amarra. E quando eu solto as onças ela solta a calça. Então sustenta, eu tô na rua, nós aí de novo. O baile cai, se nas caixas o pancadão é louco. Sustenta a lombra que à noite o meu talento brilha. Parando o ar na domingueira solta a rapariga. O tempo fecha e tu já viu, sabe como é. O vento sopra e é sinal, chove de mulher. Tô no sucesso ao mesmo tempo, eu sei que é passageiro. E quando a fama cai, tem queda dos parceiros. No celular eu tiro a foto e registro tudo. Todos os prazeres de uma vida de um vagabundo. Gosto de grave assim, então escuta aí. O rap chega e invade o som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou. O rap chega e invade o som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou. É desse jeito, na levada eu quero o meu dinheiro. Comprar conforto sobre o luxo de um carro zero. Banca de ostentação, confuso, pode acreditar. O que leva ao dinheiro, corpinho dá mais vela. Carreta na garagem, motel e fuleiragem. Eu gosto assim, só pra mim, tem que ser do bom. Fala daquilo que te encanta. Olha quem te banca, quem financia. Qual é a cama que cê goza e sai de prosa. Dinheiro compra tudo e presentia joias. Qual é o talento que cê tem? Vai, tem o dom. Mulher em volta da piscina gosta do que é bom. Gosta do que é bom. Rap chega, invade, som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou. Rap chega, invade, som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou. Rap chega, invade, som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou. Vou. O rap chega, invade o som do baile. Dinheiro sobre a mesa nas liguinhas. É novidade desse jeito. Eu vou.